178 decoladas 2-0, controle 119, decimal 35, bom voo. 35, obrigado, uma boa noite. Alterna 125, decimal 45. 12685, alterna 125, 45. Tenham um bom dia, muito obrigado, até a próxima. Boa viagem, até a próxima. Obrigado. Controle Salvador, boa noite ao 3178. Boa noite ao 3178, contato radar vigilância, saída PUCA, sua para o nível 330. Então 330, proximidade de Aracaju. Aguarde, vamos coordenando com o centro. Ok, obrigado. Salvador, Gol Noi 05. Natal, qual nível? 390. 90, aguarde cota prevista, PUCA, transição de par. Entende, Gol Noi 05, agora você dá 390. Natal, nível 350 autorizado, via Pezulu 1-0, decolagem da 1-0, curva esquerda, subida PUCA, transição Zipar, controle 119, decimal 35, e o código transponder 5011. Gente, autorizado para Natal, nível 350, conforme plano de voo, decolando a 1-0, curva esquerda, na PUCA, transição Zipar, 109, decimal 35, ao controle 5011, é o transponder para o 1-0-5. Correto, meia dúzia, chame para um estacionamento pushback. 1-0-5. Dez ou três, uma, sete, oito. 28, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, boa noite. Salvador, voo no 7403, pushback, estacionamento. Tem táxi, 1714. 7, 1714. Localizer, WebJet 6701. WebJet 6701, uma milha de duna, completa aproximação, chame Torre Salvador, 118 decimal 6. Torre 186, boa noite, minha filha. Salvador, boa noite, chame Taxi 1805. 1805. Salvador, boa noite, WebJet 6701, ILS 10. Boa noite, WebJet 6701, continua a aproximação, reporte o trem baixado travado, vento 050 graus, 08 nós, ajuste permanece 1008. 7 Amará, WebJet 6701. Livre pouso, vento 060 graus, 6200. Autorizado pouso pista 10, né, do jeito 660. Salvador, valor 96, puxa acionamento no 7. Autorizado, chame táxi no 896. Autorizado, puxa acionamento no chão, passagem pelo 896. Voo no 714, temos 124 a bordo, 3 horas, alternada Recife para o táxi. Recife, confirme o POB. Nosso POB é 124, 124. Gente, informe no ponto de espera pronto, 17 no 4. Ponto de espera, 17 no 4. No 805, nosso POB de 79, 3 horas de autonomia, alternativa Marcel para o táxi. 05, chama como número 2, ponto de espera, 805. Gente, 905. No 4, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. 76701, no solo aos 3-1, táxi e alfa, informe antes da Juliette para ingressar a parte principal. Pela alfa, chama antes da Juliette, 701. Bono 7 no 4, completa alinhamento livre decolagem, 060 graus com 629. Ok, a linha decola, Bono 7 no 4. Pronto. 805 livre, alinhar e manter 1-0. Ali mantém 1-0, 805. Fortaleza, táxi autorizado, informe no ponto de espera pronto, 1896. Táxi autorizado vai passar no ponto de espera pronto, 1896. Vamos 714, decolada 34, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa. Juliette, 6701. 6701 vai ser de passagem a tráfego da Gol em táxi até o ponto de espera, após prossegue para o portão 4, objeto 6701. Gente, após a passagem do Gol, portão 4, 6701. Boa noite, 05, livre decolagem, 050 graus, 629. 3 decolagem, boa noite. Boa noite, 96, autorizado a alinhar e manter, pistão 0, 896. Alinhar e manter pistão no 0, 96. 305, decolado às 36, controle 19, decimal 35, por favor. 35, obrigado. Controle Gol 905, boa noite. Norte Gol 905, contato radar vigilante, super nível 350, saída PUCA, transição ZIPAR. 350, PUCA ZIPAR, 805. Segundo 714, controle. Prossigam 714. Passe nível 060, vigilância, mantenha a saída PUCA. Mantendo o perfil da PUCA, 1714. Meia livre decolagem, vento 060 graus com meia dúzia nós. Autorizado decolagem, pista 0 com 296. Meia decolada aos 39, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom. Ok, gol no 714, boa noite. Bom dia, controle, gol no 896, decola, passa 1500. Controle Gol 896. 896, contato radar vigilante, super nível 370. Saída PUCA. PUCA 370, Gol 896. Salvador, Gol 1714. Gol 1714, Boa Aracaju, mantenha o nível 150. Pode confirmar, Salvador, Gol no 714, Recife a 2685. Conforme na frequência de Recife, você vai manter o nível 150 e vai voar no Pro de Aracaju, vai na minha escuta, devido ao problema na frequência do centro. Ah, tá ok, então tá, estamos descendo então pro 150, via passada 160. E Pro de Aracaju, intenção lá o RNAVE para o nono. Gente, a gente vai coordenar, sendo que o Sino Recife informou agora que está com um problema na frequência. Tá ok então, tá mandando a sua escuta. Gente. 5, suba restrito nível 310. 310, boa noite, 95. Boa noite, 96, suba restrito nível 290. 290, boa noite, 90. Pronto para acionamento, aguarde um minuto com a autorização 3520. 5 2545, gol, boa noite. Sim, autorizado nível 150 para Aracaju, decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca até Jamo, pois direto, controle 119, decimal 35, aciona 50006. Autorizou Aracaju, nível 150, decolagem 10, Puca, Jamo, depois direto, 5006, transponda, 1935, limite Aracaju, 3520 data. Procedimento correto, o nível autorizado foi um pouco abaixo do solicitado, o centro está com algum problema nas frequências e esse nível vai voar com o APP Salvador e após o APP Aracaju. Tá bom, rapidinho, tá bom, obrigado. Contato nas duas frequências. Não conseguiu em 2085, nem em 2545. Tente na frequência no 28.8 e altera no 26.4. 28.8, Jet 6746, controle, prossiga. Não fechou a pista no zero, mas pelo seu estimado a pista hoje vai ser 1.7. Estimando aí 0.4.0 vai ser a 1.7, correto? Correto, confere. Pronto, nas meias, chame centro Recife, frequência 1.26.85, altera 1.25.45 ou 1.28.8. Meia, controle? Controle com nós, 96. Chame centro Recife na frequência 133.25, alterno 126.85 e 125.45. 2685, 3325-2125. Afirmo, tente como primário no 3325, boa viagem. 3325, 1890. Salvador 3520 da TAM, número 2, puxa o decimamento. Cidade Chantax 3520. Chamará 3520.